Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. We got another song from the original album, also called O-Town, All or Nothing. Yeah. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e, como viram, hoje iniciamos o nosso programa com os Old Town, com All or Nothing, ao vivo no Good Morning America Summer Concert Series, no Bryant Park, em Nova York, em 2002. Esta boys band americana de pop foi formada na primeira temporada do reality show da MTV, intitulada Making Band, que foi para o ar no ano 2000. Esta música pertence ao álbum de estreia chamado Old Town, de 2000. De seguida, vamos ter os Jonas Brothers com Heart and Soul, ao vivo no Good Morning America, no Central Park, em Nova York. Este foi um grupo americano de pop rock formado pelos irmãos Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas. Esta música pertence à banda sonora do filme Camp Rock 2, de 2010, e portanto pertence ao CD que inclui a banda sonora. De seguida, e último, ao menos nesta parte, vamos ter os All For One com música I Swear no Exposure Concert, que é produzido pelo Experimental Entertainment. Este grupo de R&B foi formado nos anos em 1993. Esta música é uma balada escrita por Gary Baker e Frank J. Myers, e tornou-se um hit em duas partes do ano de 94. Primeiro, pelo cantor americano de country John Michael Montgomery, no início do ano, e alguns meses depois apareceu a versão dos All For One, incluída no CD de estreia All For One, de 94. Vamos então ficar com estas músicas. Eu já volto para mais uma parte. Portanto, até já! Yeah. questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years, and you'll only cry those happy tears. And though I'll make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there for better or worse, till death do us part. I love you, ever it be of my heart. And I swear, I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love won't age at all. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear like the shadow that's by your side, I'll be there. For those of you who do not know, we're doing sign language, and this means I swear by the moon and the stars and the sky. But right now I need all of you guys to help me out. Here's what I need everybody to do. Wave one hand, everybody, from side to side like this. I swear by the moon and the stars and the sky, I'll be there. And I swear like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. Oh, no. Every beat of my heart, and I swear by the moon and the stars in the sky, show de programa para você. E sejam bem-vindos à nossa segunda parte do nosso fabulástico e incrível espetacular. Vamos então iniciar com os One Direction, com Little Things, ao vivo no Today Show. Esta boys band pop, formada na cidade de Londres, no Reino Unido, em 2010, foi formada após os seus membros participarem do reality show musical The X Factor como competidores a solo, até que durante o programa a cantora Nicole Scherzinger e o Simon Cowell os uniram para concorrer como um grupo. Esta música pertence ao álbum Take Me Home, que é o segundo álbum de estúdio e é de 2012. De seguida, e por último, ao menos nesta parte, vamos ter os Boyz II Men com Color of Love ao vivo. Este é um grupo vocal norte-americano de R&B Soul, originário da Filadélfia, Pensilvânia. Foi fundado em 88 como um quarteto. Este é o primeiro single em 2002, do quinto álbum chamado Full Circle. Esta canção foi escrita pelo Babyface. E pronto. E vamos então ouvir mais estas duas músicas. E depois volto para as despedidas e para mais uma música. Portanto, até já! To, and I'm in love with you. Thank you very much, One Direction. We're back in a moment. This is Today on NBC. It will color your soul like a rainbow. pronto, aqui estou para as despedidas, para a nossa última parte, onde vou dizer a nossa última música, mas antes disso então me despeço, até para a semana, espero cá estar, não é? Espero que tenham gostado, eu gostei de estar com vocês, portanto, se quiserem deixar alguma opinião, deixem no nosso grupo Facebook, adicionem os vossos amigos, os familiares, convidem pessoas conhecidas, quem quiserem, vêm a conhecer os nossos programas. Temos o nosso site com vários programas, várias línguas, vários gostos. Temos também a nossa agenda de espetáculos, portanto, percorram, descubram, encontrem e pronto. Então vamos lá para a nossa última música, que vai ser os Five, com a música Keep On Moving, ao vivo, num concerto qualquer. Esta é uma boys band britânica de 97, mas teve algumas paragens, ou seja, iniciou em 97 e esteve na ativa até 2001, quando se separaram e estiveram parados, ao menos como boys band. Depois voltaram a reunir-se em 2007 até 2008 para fazer uma turnê. Voltaram-se a separar e reuniram-se de novo em 2012 até hoje. Esta música pertence ao segundo álbum, Invincible, de 99, e é o segundo single. Bem, espero que se divirtam então, com esta música, que é um bocadinho mexida, para acabarmos a noite inglesa. A noite, o dia, a tarde, no açaí, conforme vocês estejam a ouvir. Portanto, até para a semana e tchau, tchau. Stop rocking.